lançando nova tendência. FDC, evolução, realidade pro povão. Não é brincadeira, diversão, informação, alienação. Ferra a cabeça dos irmão. Soco na cara, pé na porta, é a polícia. Pobre, viciado, traficante, tanto faz. Rapaz, que volta dentro de você. Existe, corra atrás, só depende de você. Não venha me dizer que o passado foi de cota. Talvez pra você, tá marcado na história. Eu vi, eu sei, USA. Seguidores de hip, querendo o mundo dominar. Policiais, pá, pá, pá. Vou chegando, eu vou rimando, hip hop é a arte. Faço parte da família, eu vou fazendo a minha parte. Eu vou fazendo a minha parte. Cheguei MC. E eu cheguei, cheguei, menor, mas nunca inferior. Rimo na velocidade da luz, assim como você, Jesus também me conduz. Eu sigo a saga do repente, de repente também canto sertão. Tão rápido que posso atingir o interior do seu coração. Humilde sim, otário não, como diz o Brau, malandragem sabe viver. Malandro demais vira bicha, carrocinha pega, é. Antropofobia, desgovernança, cadofobia, sim, antipatia. Eu sou um antiácido verbal, maneira de usar é só apertar o play, ter replay se quiser. Memória curta, esqueça, liga a TV pra assistir mais algum seriado. Enquanto a mídia prepara mais algum candidato que aperta sua mão e depois tá gritando socorro, socorro, traz água, o sabão, toquei no povão. Não é brincadeira não, e tô falando sério. Futurismo chega pra uma mente que almeja destruir o passado, lançando nova tendência. Futurismo chega pra uma mente que almeja destruir o passado, lançando nova tendência. Futurismo chega pra uma mente que almeja destruir o passado, lançando nova tendência. Futurismo chega pra uma mente que almeja destruir o passado, lançando nova tendência. Há poucos que pelejam, muitos que praguejam. O futurismo chega pra mentes que almejam. Para que todos vejam nos canais do mundo inteiro a bunda da mulata diante do pandeiro. Dos mundos o terceiro, da lona o picadeiro. Paraíso pra golpice, pra turista é um puteiro. Deus é brasileiro, palavra de escoteiro. Pena que o diabo é cidadão do mundo inteiro. Tanques e fuzileiros, Big Mac, Coca-Cola. Vacas com canhões, chimpanzés com pistolas. Pro povo aí desmolas, pra elite um convite. Passe pelo portal, pra ser John Malkovich. Não falo com requinte, nem pra gente requintado. Sou artista de circo, mas não gosto de palhaçada. Eu não gosto de palhaçada. Não é brincadeira não, e tô falando em sério. Em um sonho tive a visão de seguir a inovação. Até hoje eu não esqueço, não caio em contradição. Meu estilo sempre foi esse, me baseio no que é bom. Pra entender tudo que falo, danado tem que ter dom. Me lembro de um tempo bom, que já passou. Vem na mente um irmãozinho que saudades me deixou. Mas que foi o mentor de um estilo inovador. A convivência com o Fabinho bastante influenciou. Aqui estou, continuando, esse projeto está concreto. Com a ajuda FDC, verso livre no processo. Eu canto e rimo como eu quero, sem normas e sem mistério. Tá pensando que é migué, mas só que o papo aqui é sério. Eu canto e rimo